Lei para Pichama Zero. Vento de 800 pés, visibilidade de 4 mil metros, sem chuva. Está em contato radar agora a 3 milhas após a posição Conte. Romeu, vai livrar o setor aqui para regresso, senhor. Se autorizado, final da 17 com a sua rotação. Afirmativo, vento agora 130 graus com 10 nós, reporta no solo controlado, Mike Gillette, Romeu. Autorizado com alta rotação, reportará no solo controlado, Mike Gillette, Romeu. 2000, passando etapa no 322. Controle web 674, Uno vai cruzando 4000, posso a Pro Itália, é da El? Sim, só um instante. Boa tarde, web 674, solicita? Itael. Webjet 6741, contato no até nível 340, Webjet 6741. 340, 6741, grato. O meu tá. Vai lhe dar 17 pra ingresso na bata. Gente, o Mike Juliette Romeu considera o solo aos 2-3, está livre até a bata, frequência livre no corte, boa tarde. Vale. Juliette, Vitor Charlie, apenas confirmando quantas milhas se afasta de Salvador? Boa tarde, tá 3144. Boa tarde, tá 3144. Autorizado chegar, acendo identificação, autorizado chegar da Mari, desse mantém 050, ajuste no 018. Aguarde procedimento LS X-Ray, então 3144. Descendo para 050 na Mari. 30, Salvador. A falha do 2230, taxi via Pátio, Índia e Alfa até o ponto de espera da 110, ponto de espera Torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 08, bom voo. Obrigado, via Pátio, vai chamar Torre, ponto de espera 18, 2230. Preciso após reportar pelo. Objeto 6721, chama agora Recife, na frequência 125. Decimal 45, alternam 2685, web 6721. 545, 6740, setorno pequeno, desvia direita, 240 para... Informação. 741 no desvio, confirme. Afirmo. 7, qual será a proa ideal e quantas milhas? 240 proa, 10 milhas. 7, após desvios, autorizado desvios, o objeto 6741. Autorizado, 6741, grato. Portanto, 3144, fazer um pequeno desvio. Devido à informação, eu queria 085 inicialmente a nossa proa. Proa 085? Afirmativo. 7 autorizados desvios, então 3144. Prova 7 ideal, Júlio Alto, Bravo Delta. Bono 322. Complexo NLS, chame torre 1186. Bono 328. 186. Cadê o ponto ideal, Juliette, Bravo Delta? Bravo Delta, desse mantém nível 040 no rumo de Pelo. Ah, de Pelo para o 040, Juliette Bravo Delta. Ô, controle, pode ser do 3144 para a posição ITAP para dirigir de forma flash? Obrigado, direto ITAP, então 3144. Obrigado, senhor, descendo para 5000. Caju, controle 1208, código 573, com 806. Correto, portão meia dúzia, chama pronto, gol no 806. Contarei, obrigado. O Juliette Vitor Charles, estamos apenas aguardando uma confirmação do Centro Recife, ok? Já, dentro de alguns instantes, estaremos autorizando. Solicita? Prod Bridge. Aguarde ele solicitar o centro, o objeto 6741. Já vamos cruzando o 160, tá? Salvador, boa tarde, Azul 4076, livro 200-160. Azul 4076, sendo identificação, desça e mantém nível 130. Azul 4076. Este desce para 130, azul 4076, alguma velocidade recomendada? 328, Embraer da passarela iniciou a rolagem agora, aguardando pista livre, gol no 328. 328. Então 3144 em sua velocidade escada? 3144 com 250 de nós. Gente, azul 4076, reduza para 250 nós. Gente, não está mantendo 250 nós, azul 4076, confirme a sequência de pouso para o 4076, por favor. Passareiro 2230 decolou de 28, controle agora em 1208, tem um bom voo. 208, bom dia, boa tarde. Voo no 328, informa o pistão no zero, molhado, escorregadia, fique atento, autorizado pouso na 1-0, o vento 1-20 graus com 1-0 nós, voo no 328. 328. Quatro, está fazendo desvio? Agora no rumo de Mare, no rumo de Mare, desse mantém a nível no 40. 4076 previsto ser, caso não aconteça nada de extraordinário, número 3 na aproximação, azul 4076. Desse mantém agora o nível 100. 100, cliente, como número 3, solicita a curva à esquerda para a proa 040 para evitar formações. Autorizado desvios, azul 4076, desvio de formações. Exato, desvios 4076. Controle, boa tarde, passarei 2230. Tá 3144 fazendo de pequeno desvio à esquerda agora, pro 035 pelo mais 10 milhas, ok, senhor? Passaria 2230, contato, suba e mantém nível 200, passaria 2230. Para o 200, saída airborne, o 2230. Quem solicitou agora o desvio? Seguindo o corredor Axé, após prossegue corredor Bonfim. O controle em 120 decimal 8, a torre em 118 decimal meia dúzia e aciona 5031 no transponder. Direto Duna. Você na altitude? 3000, 3000. Para 3000. 4076, desse mantém a altitude de 6000. Para 6.4076, vai ter que ser um pouquinho mais para a esquerda aí, para a proa 030 ou 020. Chame agora a torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 08, agora em bom voo. Desvio, azul 4076. Serra da Papá, está na identificação. O 3144 voltando para o ditap, desce para 3000. Uma 328, livrando. Uma 328, táxi via Alfa Juliette, posição 04, meu padre principal. Alfa Juliette pro 04, uma 328. Direto Duna. 324, 3144, 2000 Duna, completo final IS. 2000 Duna, obrigado. Bravo-Oscar, mantenha escuta. Confirme. Está dirigida para o céu, seu papá? Mantenha 90 na Prudimari. A aeronave na escuta agora em Salvador, pista no zero impraticável. Pista no zero impraticável para a aeronave na escuta de Salvador. Gol no 697. Inicie espera na posição pelo, mantendo 050. 050 sobre pelo, 697. Tal 3144, controle. Escuta. Só escuta. Tô seguindo então, gol no 327. Duna descendo até o 050. 50, mantendo espera em Duna. Azul 4076, controle. A escuta. Tem condições de voar no rumo de Itape? Ah, afirmo. Sente, com curva pela esquerda, ok? Pela esquerda, voe para Itape. E tem condições de cruzar logo nível, acelerar a sua descida para cruzar logo nível 100? Afirmo, então vai acelerar a descida para alisar logo 110, curvando a esquerda para Itape, confirmando depois do 100, desce para o 80? 60, 60. 060, então, 4076 da Azul. Tá 3144, desce e mantenha 4000 e espera em Itape. Como Itape? 3144, desce e mantenha agora o 40, ou seja, 4000 confirmando em Itape em espera. Itape já passamos Itape, estamos na praia de Duna. Então passa em Duna, em Duna espera, mantendo, desce e mantenha 4000. Desça a sua descida logo, desça, acelere a sua descida para 4000. Afirmativo, para 4000. Afirmativo, porém tem que descer logo. Descendo, estamos descendo. Controle 924. Em espera na posição. Exposição agora, Mari. Logo na 328. Mas para a nossa informação aqui, esse urubu que está morto sobre a pista foi após o pouso da nossa aeronave? Afirmativo, após o pouso. Ok, então, graças. 0310. Direita 310, passaremos. Autorista com pista está presente? Negativo, temos tráfego no setor, estou coordenando a sua subida com outros tráfegos aqui. Duna 924, espera agora na posição Itape. 4000 atingindo, vai iniciar o ato, tá? 3144. 3144 em Duna, espera pela esquerda. Pela esquerda. Juliette Bravo Delta, controle. Na escuta. Ao atingir, mantém o 060. ATG 060. Afirmativo, pista no zero, impraticável. Bravo, 600, boa tarde, informação em curso a Delta, Natal 370. Só um instante em cota número 2, prepare a Pucca Transição Zipar aguardando. Eita, na sua escuta, Pucca Zipar, muito obrigado. Tráfico 354289. É, saída é Arbor, é, teria alguma transição, senhor? As aeronaves agora na escuta, torre coloca a pista agora praticável. Tá 3144, tem condições de descer para 2000 e completar a aproximação? Afirmativo, tá 3144. Esse mantém, 2000 autorizado a aproximação, tá 3144. 2000 autorizado a aproximação, 3144. Passaredo... 2230, chame Recife agora na frequência 251 na alterna 3325, autorizado, vai direto conquista. Direto conquista, vai chamar 251-3325, boa tarde. Boa tarde. Gol no 697, desse mantém agora a altitude de 3000, autorizado prosseguir agora no perfil da Star. 3000, autorizado perfil da Star, 697. Gol no 924, controle. Na escuta, 924. Sou vetor, esquerda, voe agora na proa 328, sequenciamento para aproximação. Questão, na proa 330, na proa 330, ao estabilizar na proa, desce e mantém o nível 080. Ô, Antena 3144, solicita um lance sobre o INDCR, perda de altitude. Gol, 924, esquerda, 330, descendo para 80. Confirma, Antena 3144. Solicita um lance no INDCR para perda de altitude. Então, curva pela direita, TAM 3144, ok? Temos aeronave à esquerda que está descendo já para 3000. Pela direita, o TAM 3144. Na direita descendo a 2000, TAM 3144. No zero com curva à direita, saída Arbo, controle 120, decimal 8, transponder 5047. Vitor Charlie, decola aos 37, mantém 1.000 pés no corredor axé e chama o controle 120.8. Tem um bom voo. Ok, vamos manter 1.000 pés no axé. Vai chamar 1208 controle. Muito obrigado, tenha uma boa tarde, tchau. Boa tarde. Para o controle, prossiga. Mantenha 101-00, Romeu Bravo Oscar, espere Mari. Controle, boa tarde, Juliette Rita Charlie, decolou, tá na escuta, mantendo agora 1.000 pés. Vitor, Juliette, Vitor Charlie, 1.000 pés no corredor axé, aguarde para a sua posição. No axé, passará para a sessão, Juliette Rita Charlie. Controle, até a 3144, posso finalizar a curva que pode interceptar o procedimento? Sim, Matias, está autorizado. Teve, voo 697, controle. Nós escuta, 697. Mantenha a prova agora 230, na prova 230, descendo até 3000, limite ao localizador. Ok, pode manter no máximo 225 de prova para evitar a formação, pode ser? Matheus, 225. Voo 924, desce e mantém agora a altitude de 4000. Descendo 4000, mantendo a prova ainda, 924? Matheus, mantendo a prova. Quase já está voando, Simbra. Vai reinterceptar, que ele vai direto, Simbra, 3144. Voo no 697, intencionalmente irá ultrapassar o curso do localizador, limite agora é a marcação 070 de Simbra. 070 de Simbra, o limite igual ao 67. Operar normalmente, estamos agora sequenciando as aeronaves para aproximação. Voo no 924, controle. Escuta 924. Curva direita agora na proa 090. Direita proa 090, 924. Na 3144, agora na proa 040 para interceptar. Tem condições voando no localizador para completar o final, o TAM 3144? A gente vai manter então proa 80, tá bom? Excelente. Controle o azul 4076, alguma possibilidade de completarmos a curva esquerda para Itape e completar a chegada? Voo no 697, esquerda agora, na proa 70, repórter estabilizado, voo no 697. Esquerda 70, repórter estabilizado, 697. Constantin, cópia número 2, prepare a saída da Euler da Bridge aguardando. Da Euler da Bridge, obrigado, aguardo. 330. Isso foi para quem essa informação? Azul 4076. Condições de voar agora à direita na proa 330. Afirma, então direita 330, 4076. 3144, estabilizado. Gente, complete ali LS Turre 1186. 1186, bom dia, 3144. Na rota do pão de voo. O controle 120 decimal 8 e aciona 5021 no transponder. Autorizado Natão, 370, Operos Zulu Dance, decola da Dance, primeira esquerda, Cucas e para o perfil. 308, controle Salvador, 5021 no transponder, protegeu 600. Correto, portão 9, chama pronto, pushback acionamento, gol no meio 00. Chamaremos, muito obrigado, senhorita. Mantendo a altitude de 1000 pés, só a subida só será após a ilha através da Itaparica ali, próxima caixa prego, ok? Ok, mantendo o pé, direto da Charlie. 4-3-1-4-4-1-1-8-6. Desse mantenha 2000, autorizado LS. 2000, autorizado LS, 67. 1-9-2-4, desse mantenha 3000. 3000, 9-2-4. 1806, posição 62. 7-6, desça para 4 mil pés, QNH 1-0, 1-8. 4000, 18, 4076. Foda, pistão 1-0, tá, 3-1-4. Confirme para o controle. Quatro zero sete meia, direita para 070 para interceptar o localizador. Direita 070 para o localizador 4076. Vá buscar papar o controle. Cópia 3805, Guarulhos 340, autorizado Airpezulu 16, aerovia após Airpezulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Tazulu, após direto Trive, Tango Romeo Índia, Vitor Índia, Trive, após conforme a rota do plano de voo, Decolota 10 com curva direita na Dael, após Leda, e após direto Bridge, Bravo Romeo Índia, Delta Eco Bridge. Aciona 5022, controle 120, decimal 8. 924 para maior espaçamento, curva direita para 150 para interceptar o localizador. Direita 150924, autorizado, localizador? Autorizado, desça para 2000 pés. Desça para 2000 pés, 924. Serra Hotel Papá, prossiga na chegada pro de Itapeu. Serra Hotel Papá, desça para nível 050. Papá descendo para o 030 na proa de Itapeu. Controle Salvador, Oceania 6141, ciência da Delta. Clareza 1. Oceania 6141, ciência da Delta. Oceania 6141, aciona identificação, desça na chegada a Bonfi, inicialmente nível 080. QNH no 018, reduza para 220 ao cruzar o nível 150. Gente, descendo para 080, identificou, reduzindo para informar 150. Perdeu o contato com o centro, ok? Direct Victor Charlie, suba para o nível 105. Para o destino, Juliette Victor Charlie. Melhor destino. Vosca direita para o norte, o limite é localizador. Meia 97, chama em torno 18, decimal 6. 18,6, boa. Estabilizou 924. Bom, no 924, inicie redução para velocidade de aproximação, chama em torno 18, decimal 6. Reduzindo, 924, 18,6 agora. 697. 697, chuva leve, pessoal, chuva forte aí próximo ao marcador externo, tráfego avistado, continua com a liberação, checa o trem. Marcador travado, 697. 3144, solos 45, já liberou via táxi Eco, chama o solo agora, 1219. 219, 3144. 697, na vertical sem chuva, pista está de molhada para úmida, no primeiro trecho já era quase seca. Deixa eu ver se pega a pista indo um pouco úmida, checa o trem, 120 graus, 1-4 nós, altímetro no 0-8, liga o pouso. Erdogan 3144, táxi via Alfa, após Juliette, portão 1-0, portão 10. Boa tarde, Una, Alfa Juliette para 1-0, 3144. operador, boa tarde, Golo 924, estabilizado LS, Pistão no Zé. 7924 é o número 2 para o pouso. Tráfego precede 737 companhia, na final aproximada de 3 milhas. Continua agora a liberação. Deixa aguardando a liberação, 924. 0.8. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Amplisador 19, decolando da Pistão 0 com curva esquerda, Palmo Frente 5033, o Danfone e o controle 1208. TAM 3216, obrigado. Correto, TAM 3216 no portão 02, chame pronto, pushback. Chamarei quando pronto, 3216. Curva esquerda pro 010, limite localizador. Rapaz, esquerda 010, limite localizador. Torre, boa tarde, Diagão 806, ponto de espera. 7806, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Temos uma sequência de dois tráfegos da companhia. O primeiro na final curta de 1,5 milha aproximadamente, o segundo já no marcador externo. Avisar com ambos, aguardando o ponto de espera, 806. Chame táxi, o Golo 754. Golo 754, gente. Salvador, é o Golo 933. Da ciente da informação, é com autorização para Congonha. Boa tarde, Golo 333. Copiou 360, Congonhas? Afirmo. É de Golo 333, São Paulo, Congonhas, nível 3620 está autorizado. Aerovia Perizulu 16, até Belo Horizonte, Bravo até Zulu, após direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, e após conforme a rota do plano de voo. Decolada pistão no zero, após decolagem curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge, aciona 5046 e controle 120, décima 8. Ok, está autorizado então 360 para São Paulo, Congonhas, e Upper Zulu 16, THZ, DCT Trive, decola da 10, curva direita da El Leda, 5046 transponer. 1208, frequência do controle para o Gol 1333, posição 4. Temos só a subida da Euleda e após Bridge, ok? Da Euleda Bridge, quente, 333. 018. Não problema, 018, arco. Bilhete Bravo Delta, esquerda para 130, autorizado sinal ILS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Bravo Delta. Certo, papá, curva direita para 060 para interceptar o localizador. Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Alfa, repórter da Juliette para ingresso, 607. Para o teste, sete ao lote, vou ver a base. Posso, papá, confirma o tipo da aeronave? 345. Certo, papá, direita. Curva, agora, curva direita para 080, certo, papá? Papá, curva direita 080. Controle Salvador, Oxiné 6141, atingindo 080. Oxiné 6141, vetoração para sequenciamento. Curva direita para 250, limite radial 310 de Salvador. É, só após 10 milhas, pode ser? Te mantém então a chegada, reporte quando tiver condições de voar à direita, Oxiné 6141, descendo inicialmente para o 050. Ciente, 050 informará como troco para a direita, mantendo a velocidade 209, 6141. Oxiné 6210, desça para o nível 060. Boa tarde, Golo 924, livrando a nave. Tá, Golo 924, após o bang da companhia na Alfa, vai segui-lo. O número 2 via Alfa, tem a importância da Juliette para ingresso, Golo 924. Seguindo a aeronave da companhia via Alfa, chamará a sua Juliette, 924. Firme, a aeronave chamou solo para cópia. Controle de Salvador, Mike Bravo Oscar está lhe chamando. Ele está aqui a 500 pés, já no litoral de Taparica, prosseguindo para Salvador de Alfa. meia, tráfego avistado, na vertical sem chuva, pista molhada para úmida. Continua igual a liberação, 150